no sofá, blunt queima devagar. Após apreciar o mar no final de tarde, evaporando no estresse da cidade, passagem pra tranquilidade. Com os pés no chão e a cabeça em Plutão, navegando por Saturno, migrando para Marte. Esqueço os problemas em plena hora do rush, enquanto minha morena se maquia com seu blush. Tô deitado no sofá, degustando Silver Kush. O telefone toca, eu não atendo. A vida é em notas que eu aprendo. De Maia na vitrola, me deito e acendo. Sentindo o vento que se mistura pelo ar. Com tempo, o tempo do momento pra poder navegar. Morena, faz suas malas que tô indo te buscar. Vamos viajar para um lugar onde ninguém possa nos achar. Eu vou viajar. Problemas de você, do lado da morena, viver o meu lazer. Eu vou viajar. Problemas de você, do lado da morena, viver o meu lazer. Suave, como brisa de verão, pelos dias que virão, pelo que os olhos verão. Nesse mar de inspiração, passageiro clandestino, fogo no Afeganistão. São cenas de dezembro, 40 graus na sombra. Rastas terroristas fabricando só de bomba. Mil guardar só o fim do mundo, a vista é maravilhosa. Catástrofe da boa, de tsunami, de gostosa. Erva cheirosa, manga rosa, manda pro mundo da lua. No chalé com minha morena, o calor deixou ela nua. Caminho da felicidade, um fininho com intimidade. Ela disse que dá tesão, eu não deixo passar vontade. Problema resolvido é, problema esquecido tá. Na hora de fazer as malas e partir enquanto dá. Se tá envolvido é, fica fácil de arrumar. Um mano pra cuidar da estufa, por um tempo até eu voltar. De novo vou seguir o meu caminho e meter o pé na estrada, queimando só de verdinho e deixando só pegada. Eu vou viajar, os problemas esquecerem. Do lado da morena.